A tarde do domingo foi marcada em São José do Sabugi pela tradicional gincana de motos. O evento reuniu pilotos da cidade e circunvizinhas. Pilotos das cidades de Santa Luzia, Santana, Junco do Seridó, Parelhas RN, Equador RN e São José do Sabugi. A maioria dos pilotos de São José do Sabugi se inscreveu para disputar as provas. Esse ano muitos pilotos da cidade tiveram sua primeira experiência. Dedé do Riacho, considerado campeão dos campeões das gincanas, mais uma vez subiu no pódio do primeiro lugar, seguido de Matheus em segundo lugar.